Limite, QD Mike 120 Zebra. Ok, é em função desse tráfego 12 milhas da frente? Negativo. Tá bom. Queria 0 no 0. Gol 1-2-0-1-7. Está presente, voo na proa de Yukon. Champ Centro Recife em 1-2-5, decimal 1, alterna 1-3-3, decimal 9-5. Gol 2-0-1-7. Presente, voo Yukon, decimal Recife 1-2-5, 1, alterna 3-3-9-5, gol 2-0-1-7. 1-8-8-4, colagem autorizada, piscina 0, vento 1-9-0, graus 1-4-9. Livre de colagem na 1-0-1-8-4. Pode olhar e manter o azul 4 da dentro, hein? Negativo, mantém o ponto certo. Mantém o ponto certo, 4 da dentro. 4-0-6-5, mantenha a posição. Centro, o controle 3154 tem que desviar um pouco à direita aqui pro 030. Confirma o controle. Na 3154, pro 030, para evitar a formação. Afirmativo, tá 3154. Foi na pro 030, desça para 3000 pés, QNH 1017. 3000, 1017, 3154. Controle 35490. 35490, possível. Fala que agora tem condições de aprovar 330 se necessário. Não será necessário. 35490, grato. Papa Romeu Lima, Alfa Romeu, desça para 2000 pés, QNH 1017. 2000, 1017, Lima, Alfa Romeu. Gol 1884, decolando a sua escuta. Gol 1884, contato radar na decolagem, suba para nível 230, saída PUCA. PUCA 1884. O 3172 está estabilizado. 3172, ciente, complete a aproximação, chama a torre em 118 decimal 95. 118, confirme. O da torre? Decimal 95. Obrigado. Torre Salvador, o SAM 3172 estabilizado, sinal da 1-0. Sam 3172, tráfego avistado, cheque trem livre pouso 9-0, vento 1-8-0 graus, 1-4-9. Trem embaixo, travação 3172, autorizado, posição 1-0. Meu Lima, informa, eu confirmei, pouso lá na pista 1-0, mas 1-7. Pista 1-0. Gente, Lima, informa. Passa cruzando, localizando. 3154, curve a. Correção? Curve a direita na proa 070. 3154, direita 070. Seu limite é 1 minuto na presente proa. Ok, direita 070, limitado a 1 minuto. Azul 4065, tem condições de alinhar, manter e decolar de imediato assim que é autorizado? Afirmo, 4065. Gente, Azul 4065, agilizando alinhamento. Agilizar o alinhamento, 4065. Tá 3154, para o curso localizador, curva à direita na proa 130. Desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento TLS X-Ray, reporte estabilizado, número 2 para aproximação. Direita no 30, 2000, vai para Receptor, localizador, Lima Alfa Romeo. Alfa Romeo, Lima Alfa Romeo, ciente. Complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95, Lima Alfa Romeo. 118, decimal 95, Lima Alfa Romeo. Torre Salvador, Papa Romeo, Lima Alfa Romeo, final ILS X-Ray, visual com a pista, trem. Lima Alfa Romeo, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, Lima Alfa Romeo. Azul 4065, decolagem autorizada, vento 190 graus, 90 nós. Está iniciando 4065. Acajou? Afirmativo, aguarde coordenação, 1884. Até 3297, 4-1-2-2-9-0, sentindo a informação Quebec. 3-2-1-7, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050. QNH 1-0-1-7, autorizada a chegada a Monge. 050-1-0-1-7, 3-2-1-7. Alguma possibilidade de vaga presente, Luna? 3-2-1-7, quanto é o perfil da chegada? Azul 4065, decolado 223, chame agora o controle 199-8. 198-4065. Lima Alfa Romeo, livre pouso, pista 90, vento 180 graus, no 3 mais. Livre pouso, pista 90, Lima Alfa Romeo. Controle Salvador, boa tarde, 4065 da Azul. Passa 1400. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba para nível 320, saída da EL. 320 da EL, 4065. Localizador 3154. 3154, ciente, complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 3295. Gol 1884, chame-se a para receber em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2.400, Golf Vito, controle de Salvador. Acione identificação, desça para nível 050, vou na proa de Aman para interceptar a chegada Aman. Salvador, boa tarde, está 3154, final dono 0, 3 checados. Está 3154, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Na escuta. Lima Alfa Romeo, Paulo 26, livre à direita, chama Paulo 21, décima 1. Chama Chico, 21. Salvador, boa tarde, boa noite, 20. O número 20, controle Salvador. Acione identificação, desse para nível 050, QNH 1017. 0, o número 20, velocidade boa. Duna, oitavo. O número 20, mantém o perfil da chegada. Mantém o perfil da chegada. Papa Romeu Foxtrot Bravo Uniform, na escuta do controle, Salvador. Zip 5490, na escuta do controle, Salvador. Prossiga, 5490. 5490, chama o centro Recife em 126.85, antena 125.45. 126.85, obrigado, quatro, sola 28, livra à direita, chama solo 211. 211 na direita, tá 3154. Papa Romeu Fox Trot Bravo Uniform, na escuta do controle, Salvador. Papa Romeu Foxtrot Bravo Uniform, na escuta do controle, Salvador. Sul 4065, chama o centro Recife em 125.1, alterna 133.95. Caso não estabeleça contato, alterne em 128.8 ou 126.10. 251-3395, caso negativo, 288-260, obrigada. Tá, táxi via pista, repórter livrando, Lima Alfa Romeo. Fixo de Bonf, desça para nível 050. 050, espera sobre Bonf, curva direita é o 3217. 3217, controle informa que é um prático ganho, com falha de comunicações se aproximando. Papatango Romeu, Golf Vitor. Está presente, vou ir na proa de Itape. O Romeu Golf Vitor estava na chegada Aman, agora interceptar a chegada Mari. Vou na proa de Itape para interceptar a chegada. Gol 1620. Inicie espera sobre fixo. Correção, programa espera sobre fixo de Itape. Gol 1620, correção, programa espera sobre fixo de Mari, desça para nível 050. Espera sobre Mari, descer até o 050, gol 1620. Gente, fica feliz estacionar, Lima Romeu. 7, então vai fazer com 070 de embarque para o Felicidade, então, 62. Estou com o Golfo Vitor. Meu Golfo Vitor desça para nível 0, correção de 4 mil pés, que é legal no 0, na certa. Papapá, Mike Eco Delta, na escuta do controle. Papapá, Mike Eco Delta. Vou indo pro do farol de Itapuã, reporte através do parque do Pituaçu ou no ideal de descida, Mike Eco Delta. Controle, só pra gente coordenar aqui o voo 620, tá previsto quantas horas para essas imagens? Voo 620, controle informa 2 horas, tá, inicialmente. 2 horas, paciente, voo 620. Mas tem condição de voar até 4. Paciente, o voo no 620. A hora está se alternando. Controle, boa tarde, é o Foxtrot Bravo Uniforme. Papa Romeu, Foxtrot Bravo Uniforme, controle de Salvador. Inicie espera sobre o fixo de toque. Desça para nível 080. Papa Romeu, Foxtrot Bravo de Uniforme. 080, espera sobre toque o Fox Bravo Uniforme. Gol 1620. Resuma navegação, vou ir na proa de Duna. Desça para 2 mil pés, que é legal no 017. Vai voar direto Duna, descendo para 2 mil pés. Gol 620. Passa sobre toque curvado pela esquerda, tá bravo e forte. Tá 3217, mandou em espera na proa da posição pelo. Posso trago uniforme, estava sem contato com o centro Recife? Negativo, se eu for autorizado, eu passo a contato com o senhor, 198. Fox Bravo Uniforme. Aí que é com o Delta, desce para 500, tá aí. Copiou o Fox Bravo Uniforme. Afirmativa, a situação é que o centro nos passou que o senhor não estava em contato com ele. Tanto que o senhor chegou aqui a 50 milhas de Salvador, no nível 350. E iniciou descida como se não tivesse obtido a autorização de descida do centro Recife. Então, duas aeronaves fizeram espera, pois consideramos as aeronaves com falha de comunicação. Gol 620, autorizado a assinar o procedimento de LS X-Ray, reporte estabilizado, gol no 620. Autorizado o procedimento para estar estabilizado, 620 da gol. Efetuar alguns setores pela direita, a impressão é pouso na 17, Fox Bravo de Fox. Sente o papai, o meu Fox Bravo e uniforme agora. 32117, desça para 3 mil pés, que é legal, 0017. Na 3-2 aqui, solicita o motor para a direita. Faça para a direita. Confirme, controle. Fox Bravo e Uniforme, as coisas do controle? Afirmativo. Confirme mensagem. Fox Bravo e Uniforme. As informações, eu estou pela direita, solicito. Fox Bravo e Uniforme. Tia. Fox Bravo e Uniforme, curve. Com curva pela direita, vem na proa 130. Curva direita, 130. Fox Bravo e Uniforme. Situação Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, ciente, a torre em 118 decimal 95. 1295, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, através do Situação. Ciente Mike Eco Delta, reporte na vertical do farol de Itapuã. Delta. Boa tarde, torre 6327. Chené 6327, a linha decola de imediato? Afirmativo. Cuidado, alinhar de decolar, piscina 0, vento noite 0 graus, 13 mais. Alinhar e decolar 6327 da piscina. Fox Trot Bravo em uniforme, qual é o ponto de modificação de regra? Gente, o Mike Eco Delta tem condições de cruzar a sinal 90 de imediato, agilizando? Afirmativo, de imediato, agilizando. Gente, o Mike Eco Delta está autorizado o cruzamento da sinal 90, reporta livrando. Vai reportar livrando o Mike Eco Delta. Gente, o Fox Trot Bravo de uniforme, na presente situação é o número 5 para aproximação. Cancelar aí com proa de rotatória, qual é a nossa posição, senhor? Número 1. Então cancelando, voando proa de rotatória, o Fox Bravo e Uniforme. Rafael, meu Fox Trot Bravo e Uniforme, plano cancelado azul no 840, desça para 1.500 pés, vou ir na proa da rotatória. 1.500 pés, proa de rotatória, o Fox Bravo e Uniforme. Habilizando a LF, no 620. Gol no 620, ciente, complete a aproximação, chama a torre em 118 decimal 95. 895, obrigado, daqui a pouco. Salvador, boa tarde, gol no 620, tá 2 milhas externas. Gol no 620, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Forma aeronave, um helicóptero, Sikorsky, cruzando a sinal 90, não interfere com sua aproximação. Continua a aproximação, aguardando autorização. Continuando a aproximação, aguardando, gol no 620. Lembrando o eixo, down no zero, Mike Eco Delta. Gente, o Mike Eco Delta, intenção de pouso pairado no 7? Pairado no 7. Gente, autorizado girar base, aposta final, pouso pairado no 7, Mike Eco Delta. Aposta final, pouso pairado no 7, Mike Eco Delta. Chiné 6327, decolado aos 41, agora controle 199, 18. 198, 6327. Solo 620, check trem, entre o pouso pistão no 0, o vento no 0 graus, no 3 nós, formo pista molhada, e informo tração à sua esquerda, pousando pairado na pista auxiliar, não interfere com a sua aproximação. Teste do tráfego, Solo 620, passou, externo baixado, travado. O meu Golf Vito desça para 2 mil pés, que é legal na 0-9. Forma o tráfego na final do procedimento ILS X-Ray com 1-4-0 nós de ground speed. Bravo 732. 732-9-7, pouso pairado, cabeceira do 7, Mike Eco Delta. O Xanem é 327 na escuta do controle. 327 na escuta. É 327. Apenas checando equipamento lá no Xanem, é 327. Ok. Controle, poderia confirmar se a pista 17 está seca? Confirma, controle. O Fox Bravo enquanto solicita que as condições sob a pista da 17. Aguarde para condições, Fox Trot Bravo Uniform. O Papa Romeu Fox Trot Bravo Uniform, a torre informa que a pista está seca. Pista seca, ciente, o Fox Bravo Uniform. Bravo Romeu Pérez, 3217. 3217, torre 118 decimal 9. 3217. Torre Salvador, boa, 3217, visual 10. Então 3217, continue em aproximação, aguardando a pistaria. 3217. Meme, 327. Solicita com o final 180, se possível. Gente, o Xanem 327, suba para nível 180, aguarde coordenação. 180, beleza. Livre pouso, pista 90, vento 170 graus, 149, informo pista molhada. Livre pouso, 3207. Torre Salvador, muito boa tarde, O3P 5627, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto e aguardando. O3P 5627, visual com tráfego curto, final 90. Afirmativo, senhor. Faz o pouso do mesmo, alinhar e manter. Faz o pouso do tráfego, alinhar e manter, O3P 5627. Papa Tango Romeu Golf Vitor, autorizado a final do procedimento ELS X-Ray, reporte estabilizado, Romeu Golf Vitor. Papa Matheus, chamarei estabilizado. A 3217, solo 45, livre à direita, chama solo 121, decimal 1. 211, 3217. Controle, o Fox Bravo Uniforme, 1 minuto da rotatória. Papa Romeu Fox Bravo Uniforme, chame a torre em 118 decimal 95. 1895, Fox Bravo Uniforme. Papa Uniforme, Charlie, Mike, Rebel. Bravo Uniforme, prossiga final 17, previsto 360 na terceira milha. Confirme? É, autorizado final 97, é previsto 360 na terceira milha, o Fox Bravo Uniforme. Como, que é o Fox? Passo para pouso 10, Fox Bravo Uniforme. Tá, ciente. TP5627, decolagem autorizada, vento 170 graus, 11 na nossa. Iniciando o TP5627. Quero confirmar? Uniform Charlie Mike Romeu, mantenha-se no circuito de tráfego de Veracruz. Afirmativo, atendendo no circuito de tráfego. Autorizado, campo aqui, sou o meu bonito. 5627, decolado 48, controle 199.8. 198, obrigado, bom trabalho, senhor. Controle de Salvador, muito boa tarde, é o 356627, decolado, sua escuta. 356627, contato radar na decolagem, sul para nível 150, saída PUCA. 150, saída PUCA, autorizaria da presente PUCA. Presente PUCA, 5627. Muito obrigado. Oxené 6327, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Recife 1251, 3395, 6327, obrigado, bom trabalho. Papa Romeu, Fox Sport Bravo Uniforme, lá presente, 360 pela direita, agora dando autorização para prosseguir final 97. Senhor, o Fox Bravo Uniforme está prosseguindo para o 360 pela esquerda, devido a formações e mau tempo. Gente, o Fox Sport Bravo Uniforme. Você confirma qual é a nossa posição para o pouso? Número 2 para pouso em Salvador. Gente, o Fox Bravo Uniforme. Salvador, boa tarde, voo 1966, ponte de espera 310. Voo 966, mantém o ponte de espera. Mantém ponte de espera, voo 966. Trote Bravo Uniforme, completo 360 pela esquerda e prossegue final 17. Reporta na curta final. 360 pela esquerda, reportará na curta final, Fox Bravo Uniforme. Controle. Prossiga, senhor. 35627, chame o controle Salvador em 119, decimal 35. 1935, obrigado. Para cheque de frequência, como recebe o controle Salvador? Trato, trip 5627, chame Salvador em 119, decimal 8. Retornando para 198, trip 5627. Grato pela colaboração, trip 5627. Disponha. Final. Vou dar uma curta final. Bola 966 ali, mantém cabeceiro no zero. Mantém cabeceiro no zero, bola 966. Golf Vitor, solo aos 5-1, no livro à direita, chama solo 121, decimal 1. Passaredo 2231, informação Romeu. Passaredo 2231, boa tarde, controle Salvador, desça para nível 050, QNH 10017. 050, 1017. O Charlie Mike Romeu está pronto para iniciar o lançamento. Gente, Mike Charlie Mike Romeu, reporte para a descida. Romeu. Charlie Mike Romeu, confirme quantos minutos para os homens em solo. Ah, é coisa de 2 minutos. Grato, Charlie, Mike Romeu. Confirme a altimetria do Charlie Mike Romeu, por isso mesmo? Charlie Mike Romeu, 3.700 pés. Gravado, grato. Boa tarde, 3602, ingressando pela alta, 1.001. Para a descida, é o Charlie Mike Romeo. Charlie Mike Romeo, desça para a altitude de tráfego de Vera Cruz, reporte passando 2.500 pés. Correção 1.500 pés. Romeo. Minha decolado aos 5-3, chame agora controle 199-8. 198, gol 1966. Fox Trot Bravo Uniforme, sala 5-4, confirme intenções de parte. Vai levar na papá. Gente, ao livrar, frequência livre. Livrar livre, boa tarde, bom trabalho, Fox Trot. Rodar na decolagem, sua para nível 370. Rodar 370, gol 1966. Charlie Mike Romeo, ciente, tem frequência livre da presente. Charlie Mike Romeo. Gol 966, voe jambo da presente. Gol no 966. Guaxamo, da presente no 966. Primeira decolagem, Santos 3602. Pode voltar. Tá presente, TAP, passaria 2231. Direto de TAP, passaria. 8. 398-3602. TAM 3602, contato radar na decolagem, sua para nível 340, saída dela. 340 da EL 3602. Chinema 321 alinhar e manter cabeceiro no zero. Mantenha 0, 321. 0, seguinte, informação Romeu. 169-18, controle de Salvador. Adicione identificação, desça para nível 050. Correção 060. Que legal no 017, autorizado a chegada a Mari. E descendo para o 060. Apesar de chegada a Mari, azul 6918, acionou a identificação. Autorizado táxi até a interseção, reporta para ingresso, o hotel Ascatão. Para ingresso. Reporte para ingresso, o hotel Ascatão. Chané 6321, no decolagem autorizada. Pista 90, ventura 70 graus, no menos. Tempo de decolagem, 6321. Para ingresso, o hotel Ascatango. Para ingresso, o hotel. Hotel Ascatango, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte aliando e pronto, cabeceiro no 7. Pantanal. Paredo 2231 dessa via para 2000 pés, que negão no 0-9. Via 2 pro pés no 0-9. Azul 6918, desça para nível 050, azul 6918. Para o 050, azul 6918. Funcionei 6321, decolado de 59, chame agora controle 119, decima 8. 19, vai, decima 8, 5, alterna 125, decima 4, 5. Controle Salvador, boa tarde, Funcionei 6321, saída Arbor, NFL. Funcionei 6321, aguarde. Gol 1966, na escuta do controle. Uno 966, controle. Flip 5627, na escuta do controle, Salvador. Afirmo. Flip 5627, chame centro Recife em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Gente, 2685, alternando 2545, obrigado, bom trabalho, senhor. Zero, saída Arbor. 320, saída Arbor, solicita Prod Elefa. Xenem 321, solicita Prod Elefa. O Elefa da presente, o Xenem 321. Elefa da presente, obrigado. Paredo 2231, autorizada, final do procedimento LS X-Ray, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, passageiro. Azul 6918, desça via para 2000 pés, que é legal, na 097. Descendo via para 2000 pés, azul 6918. Hotel Oscar Tango decolado ao 03, chame agora controle 199.8. 199.8. Controle, boa tarde, o hotel Oscar Tango decolou, você escuta. Papa Romeu, hotel Oscar Tango, contato radar na decolagem, sua para nível 100. Nível 100, subindo. O hotel Oscar Tango, está presente, vai na proa de Siri, hotel Oscar Tango. Obrigado, proa de Siri. Na escuta do controle de Salvador? Na mesma ativa. Chame centro recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 2231. Passaredo 2231, ciente, complete aproximação, chama Tony 118 decimal 95. 1-1-8-9-5. Azul 6918, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, azul 6918. Autorizado a final de ILS X-Ray, reportará estabilizado, azul 6918. Salvador, passageiro 2231, passou externo, baixar e travar. Passageiro 2231, no livre pouso, pista 90, vento 170 graus, 15 nós. Última, última aeronave que pousou informou pista molhada. É 321 no chão, centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288-260, 6321 no bloco. Boa tarde, hoje na 63, eu no 5 pontos para dar 1-0, totalmente pronto, visual com o tráfego na final. Gente, o Chiné 63 no 5, mantenho o ponto de espera. Gente, mantendo. Alguma facilidade após o tráfego ali a manter? Tem um tráfego, um outro tráfego a 4 milhas do externo, mantendo 200 nós. Tem condições de alinhar, manter e decolar de imediato sem que é autorizado? Afirmativo, senhor. Então, após o tráfego, ali mantém, o Oxenê 6315. Ok, ali mantém na 10, Oxenê 6315, obrigado. Salvador Azul, 698, está avisado no ILS, tem a pista ali. Azul 6918, ciente, complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95, Azul 6918. Torre 118, decimal 95, Azul 6918. Salvador, boa tarde, Azul 6918, está avisado no LS, tem a pista ali. Azul 6918, continue a aproximação, aguardando a pista ali. 6918. Passaria do 2231 no solo 09, livra à direita, chama solo 211, a gente agilizando por gentileza, confirme por gentileza as condições da pista. Eu somente o homem, dá uma olhada, mano. O Golf Victor está autorizado, segue para o Pat 5, confirme. Autorizado, cruzamento, frequência livre estacional, meu Golf Victor. Chiné 6315, decolagem autorizada, vento 170 graus, 039. Decolagem 6315. Aproximando, ponto 0, 90, na centro tráfego, ou 0097. Dona 097, mantém o ponto de espera. Mantendo. Controle, o hotel Satango solicita cancelamento de regra. Destinador principal. Sonar chama táxi. 1-1, desça para 2.000 pés, QNH 1-0. Desça para altitude de tráfego de Serra Índia, Romeu Índia. Com o hotel Satango. 69. Boa noite. 6315, decolado, zona 1, o time agora controle 119, decimal 8. 19-8, boa. Para informador, boa, Oxa. Controle, informador, Oxa, 6315, livrou na sessão. Oxa, 6315, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída dela. 340, alguma possibilidade de voar presente, Dael? Chiné 6315, está presente, Dael? Sim, direto, Dael, 6315. Boa noite. Gol 1097, Nery mantém, cabeceiro 90. Ele mantém o 90, gol 1097. Gol 6918. Solo 02, livra direita, chama solo 21, décima 1. Por gentileza, confirmar as condições da pista. Ok, a pista está úmida aqui. E a livrar aqui na direita, 21, 4, a 6918. Durato, azul 6918. Tá. Papa Romeu, hotel Oscar Tango, 35 milhas sudoeste do VOR Salvador. Cruzando 2.000 pés, vou indo para o de Siri, desce para a altitude de tráfego de Siri, nenhum tráfego a reportar no setor, em frequência livre da presente. 4118, ponto de espera da 10, pronto. Gol 4118, observe o tráfego da Gol, iniciando a rolagem na pista 10, após a passagem ali mantém. Todo o tráfego da Gol ali mantém 10, 419. Radar 56 milhas sudoeste do VOR Salvador. Vou indo pro Admari para interceptar a chegada da Mari Juliette para o hotel. Táxi via pista, porta alinhada e pronto. Oscar Papa Golf. Nó 097, deu por lá de 15, controle 119, decimal 8. 098, 1097. Controle Salvador, boa tarde, 1097 da Gol, passa 2000 na Arbor. Gol no 097, contato radar na decolagem, voa para nível 360, saída Arbor. 360, saída água, 1097 da Gol. Controle, Oxenai 6315. Oxenai 6315, controle. Teria a possibilidade de coordenar com o centro, a possibilidade agora presente em print. Afirmativo, guarde coordenação, Oxenai 6315. Muito obrigado, senhor 6315. Controle, 1097 da Gol. Prossiga. É, nós fomos autorizados via Upper Zulu 1-0.